Sabe, eu não quero pensar. Eu vou me isolar de novo só pra não pensar. Sabe, eu tô fumando muito pra não reclamar. Chapado no meu canto, preocupado quando o metrô vai fechar. Ultimamente minha cabeça tá esquisita. Tenho medo de não voltar quando eu dissocio. Eu não vou colar contigo porque eu desconfio. Energia ruim, então só digo não, não, não. Não, não, não, não, quero mais. Não, não, só quero mais. Sozinho fumando demais, fora fumaça demais. Eu penso que eu tô maluco porque minha mente se vai. Eu me sinto tão vazio toda vez que se vai. Eu tô juntando meu lado pra te ver. Eu preciso tá perto pra lembrar que eu te amo. Mas isso é meu defeito, não se culpe, eu sou estranho. Você sabe, eu sou maluco, eu sou doido. Você nunca vai me lembrar. Sabe, eu mudo não, pode ir embora então. Eu me lembrar, eu levo tudo, é mais que eu de batom. Você já sabe, satisfeito, então nada tá bom. Sempre lembro na minha mente, sabe, esse é meu dom. Acabou bila na minha plante pra acalmar, então desmaio. Misturei refrigerante, vou de cá, depois eu caio. Cara é feio em todo canto, pode pá, depois eu saio. Você sempre vai ter dedo pra apontar sempre que eu falho. Minha vida mudou de cor. Por cima do vazio, só pra eu não sentir mais dor. Ela é meu anjo protetor. Na morte todo dia, mas renasce igual uma flor. Eu tenho nojo de cidade. Na rua eu sou um alvo, isso é verdade. Eu me amo, meu Deus, me falo uma novidade. Eu me perco no abstrato, eu não quero liberdade, não.